Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa, aqui na Radinho FM. Meu nome é Rei Arthur, e como vocês podem perceber, minha voz está um tanto quanto grave hoje, estou meio resfriado devido a condições climáticas e mudanças de temperatura, mas a temperatura aqui na Radinho sempre vai estar mudando, porque o conteúdo é muito, muito, muito aleatório e espontâneo e ora caos, ora cosmos. E semana passada eu deixei algumas músicas de fora do programa porque não couberam lá. Eu trouxe pra esse aqui. A gente vai começar o programa com faixa... fechando com Chave de Ouro, né? Que é um clichêzão da rádio. Delicioso, por sinal. De um grupo de malucões franceses chamado DDAA, né? Que significa Déficit Désonné Ontorroré. Eu não sei como. Enfim, não me arrisco muito no francês, mas é mais ou menos isso. De um disco chamado Live in Acapulco, de 1981. Bem bom, disco duplo, uma capa muito linda, a capa é uma ilustração, assim, bem nos moldes de Tintin, aquele desenho, né? É um navio, assim, aí tem um marinheiro com uma guitarra pendurada, assim, é muito legal, preto e branco. É tudo meio que o clima das músicas mesmo, vocês vão gostar muito. A gente vai ouvir a faixa Dance Papu. Então, Sepapu. E é isso. Depois a gente volta e a gente fala mais abobrinha aqui pra vocês. Não saia daí. Opa, opa, opa. Pra variar, eu dei uma rateada aqui, mas isso acontece. Ah, agora foi. Thank you. Let's go. Oi, estamos de volta com o programa Prediletas da Casa, aqui na Radinho FM. Eu sou o Rei Arthur, muito prazer. A gente ouviu a Deficit des Onéon Terroré, com Dancé Papu. Espero que tenham gostado, muito doido esse disco, é ao vivo e duplo. De 1981, live em Acapulco, né? E agora a gente vai tocar uma música muito boa, que por acaso eu estava ouvindo na cama com a minha namorada e ela gostou muito, então eu vou oferecer essa música pra ela, tá bom? É de Nora Keys e Count Lutfield, e o nome da música é Daddy's Gone, Lutfield. E é de um disco duplo também, por acaso, mas não é de uma coisa só, né? É uma coletânea, são vários artistas num disco só, né? E tem muita coisa legal nesse disco. E eu tô muito distraído, não vi o ano do disco aqui, também não... É 2005? Será que é isso? Mas... Tá aqui 2005, né? Não sei se é de 2005 mesmo ou se é uma se cataram de anos anteriores e montaram essa coletânea. Enfim, de qualquer maneira é uma música muito boa. Eu vou oferecer pra Laura. Um beijo na boca, de língua. Espero que gostem, daqui a pouco a gente volta com mais Prediletas da Casa. Não saia daí! Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Ai meu Deus, pra variar, eu dei uma rata aqui. Errei, coloquei uma vinheta que não era pra entrar agora. Mas tá, acho que agora vai. In every way. Prediletas da casa. A gente ouviu então a Nora Casey com Lush Field, né? E espero que tenham gostado. Uma música bem singela, né? Bonitinha, rapidinha. Dá conta do recado. Com pouco tempo, com poucas palavras. Tá bom. E agora a gente vai de Coral Lip Talk com You're a Feel. É um disco de 2002. Que eu já ouvi ele há muito tempo atrás e, tipo, tava aqui guardado nas minhas coisas. Uma das coisas maravilhosas que eu descobri no blog maravilhoso Mutant Sounds, que hoje em dia existe ainda, mas não dá pra baixar mais nada lá. Tá tudo, os links estão todos quebrados, porque eram links do Rapid Share na época, né? E do, alguns do Mega Upload também. Mas tem todos os nomes lá ainda, né? E existe um conteúdo, um acervo gigantesco lá, né? E então, vamos de som. Carly Patel, Your Feel. Esse é um som mais, digamos que, cósmico e cheio das vibraçõezinhas aleatórias, das emoções, ataques frontais aos nossos sentidos. E vamos de som, daqui a pouco a gente volta. Da casa in every way. Prediletas da casa. Oi, estamos de volta com o programa Prediletas da Casa aqui na Radinho FM. Meu nome é Rei Arthur. E agora a gente vai de Henri Teixier com a faixa Rococa. Pelo que me consta aqui, ele era baixista, já foi baixista, né, de Don Cherry, não sei como pronunciar isso. Se for francês é Don Cherry. Em inglês é Don Cherry. Mas eu acho que é Don Cherry. Senão seria com I e no final, né? Ao invés de Y. Enfim. É uma faixa que vai ser mais reflexiva aqui pra nós. Assim como de praxe tem nos programas, né? Quando tem que ter também. Se não tiver que ter, não tem. Pra gente dar uma relaxadinha básica e ouvir boa música, e daqui a pouco a gente volta com mais Prediletas da Casa. Prediletas da casa in every way. Prediletas da casa. Oi, estamos de... Alô? Deu. Estamos de volta com Prediletos da Casa na Radinho FM. Eu sou o Rei Arthur. A gente ouviu Henri Teixier com Rococa. Que musicão, né? Respeitabilíssima, sofisticadíssima, espiritual. Vai faltar muitos adjetivos agora, então vamos deixar isso para vocês, né? Enfim, vocês ouviram. Vocês estavam junto comigo nessa, né? E agora, deixa eu olhar aqui. Vamos de Joseph Suchi com Enskidu. Essa música eu também ia tocar no programa passado, mas não coube. Então eu trouxe pra cá, pra esse programa aqui. É um trabalho belíssimo de guitarra. Tem bateria, tem voz, tem tudo, baixo. E aproveitando que a gente ainda tá nessa atmosfera jazzística de improvisação, né? Vamos ouvir isso aqui na sequência agora então, tá bom? Joseph Suchi com Enskidu. Espero que gostem, daqui a pouco a gente volta com mais Prediletos. Thank you. morning light is all to see. Seek not spirit, if it hide, inexorable to the sea. By the long white on a mongrel. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. É, que maravilha, não? Que música gostosa de ouvir. A gente ouviu, então, Joseph Satie com Enskidu, né? Sem comentários. E agora a gente vai para Evil Edna's Terror Toilet, com uma faixa de um álbum chamado Too Much Gristle in the Black Mange, né? Um disco de 1986, infelizmente eu não tenho muita informação sobre esse disco, mas é uma esquisitice espacial psico, né, de altíssima qualidade. Não é à toa que eu separei aqui pra vocês, pra compartilhar com vocês, ouvintes. E vocês perceberam que a gente tá de vinhetinhas novas, né? Não só esse programa, mas todos os programas até agora tem uma vinhetinha. E o que mais que eu tenho pra dizer pra vocês aqui, enquanto isso, aproveitando, né? Que os programas temáticos já começaram, né? Hoje mesmo, segunda-feira, 3 de... aliás, 9 de... que dia é hoje? Não, 3. 9 é meu aniversário. 3 de outubro de 2016. A gente teve um programa especial do Pink Floyd com o Eduardo Floyder. Foi muito bacana. E amanhã já estreia o programa do Tritão. E assim por diante, né? Enfim, essas coisas vocês vão descobrindo aos poucos aí. A gente tá cheio de surpresinha pra vocês, pra variar. Vamos de Evil Edna's Terror Pilot, então. E daqui a pouco a gente volta com mais Prediletas da Casa. Meu Deus, eu dei outra rata aqui. Mas calma, gente. Muita calma nessa hora. Agora foi. Desculpem. Thank you. Thank you. Estamos de volta. Olá, boas. Com Prediletos da Casa. A gente ouviu Evil Edna's Terror Toilet. E agora a gente vai fechar o programa com uma música bem pop. Pop, pop, pop mesmo. Porque o... Nossa, peraí. Dei rato aqui. Tava saindo minha própria voz de fundo, mas agora já consertei aqui. E... foi. É. Agora é o BG original, esse aqui. Tá, vamos lá. Desculpa, me desculpem a rata, eu tô meio que destreinado aqui ainda, mas com o tempo eu vou adquirindo essa experiência. A gente vai fechar então com o Roberto Cacciapaglia e a faixa Quiet Still. É uma música, como eu disse, é música pop, uma música bem pop, porque a Radinho também é uma rádio pop, acima de tudo pop. E não vou falar muito, senão vai dar tempo de tocar essa música aqui. Me esperem na semana que vem, com a quarta edição do Prediletos da Casa. Espero que tenham uma ótima semana. E espero que divulguem a Radinho e curtam lá no Facebook. É www.facebook.com/radinho, com dois D's e um Y. E é isso aí. Logo mais tem mais. Até.